solitário no caminho, caminhando ia eu pelas ruas deste mundo. Eu não conhecia Deus, solidão em minha vida me deixava triste assim. Mas um dia me encontrei com Jesus, o grande rei. Hoje ele vive em mim. Solidão não precisa mais voltar. Cristo entrou em minha vida, ocupou o seu lugar. Solidão pra mim chega de tristeza. Minha vida é uma beleza. Pra mim chega a solidão. Hoje tudo é alegria, felicidade, uma vida transformada, tudo é prosperidade. Solidão pra nunca mais, quero eu te ver aqui. Para sempre vou viver, jamais penso em morrer, porque Cristo vive em mim. Solidão não precisa mais voltar. Cristo entrou em minha vida, ocupou o seu lugar. Solidão pra mim chega de tristeza. Minha vida é uma beleza. Pra mim chega a solidão. Pra mim